Rádio Comercial FM Estéreo. Velhos senhores, Led Zeppelin. Shit. Foi assim como In The Evening do álbum In Through The Outdoor, o mais recente de inéditos que se pode encontrar dos Led Zeppelin, com que decidimos abrir mais uma sessão da visita dos velhos senhores. In Through The Outdoor teve publicação em 1979, foi apresentado oficialmente na Grã-Bretanha em duas datas completamente esgotadas no Festival de Knebworth. E seria, assim, de inéditos, o último registro dos Zeppelin. Estávamos, naquela altura, escassos 6 a 7 meses antes da infeliz morte de John Bonham, e o grupo declararia, dias depois, solenemente, que Led Zeppelin sem John Bonham não existia. guitarra mágica de Jimmy Page já não cabia no seu grupo da altura, os Yardbirds. A despedida do grupo fez-se na primavera de 1968, numa turnê norte-americana, onde o tema I'm Confused, mais tarde Dazed and Confused, já fazia parte do repertório, tal como ficaria sempre no repertório clássico dos Zeppelin. O outro tema era o White Summer. De regresso à Grã-Bretanha, Page recebe um convite para 10 datas na Escandinávia, mas quer arrancar com um projeto novo a decidir a chamar New Yardbirds. Cria, além do New, toda uma formação nova a acompanhá-lo. John Paul Jones, arranjador, músico de sessão, é o primeiro a juntar-se. Mas faltava muito mais. As audições para músicos e vocalistas passam por Terry Wright e B.J. Wilson, dos Procol-Harum, que rejeitam o grupo, mas que entretanto indicam um jovenzinho das Midlands com um grande jeito para rhythm and blues, era Robert Plant. Quando Plant é admitido, após uma sessão em que já Peter Grant estava ao lado de Jimmy Page, o célebre e carismático manager dos Zeppelin, Plant, ao ser admitido, indicou um seu amigo de raiz, de que habitualmente não dispensava os serviços. Era o turbo baterista John Bonham. Perante a incandescência do projeto e o frenesim de tantos novos membros com tantas novas ideias, New Yardbirds já não era nome novo para Jimmy Page. Foi Keith Moon quem safou a cena, já que quando os U tinham espetáculos ao vivo que corriam mal, dizia: "Man, we were going down like Led Zeppelin." Mas esse Led referia-se a um Zeppelin carregado de chumbo. Page tirou apenas o A e assim os Zeps começaram a subir. Have it! escolhido, formação completamente nova, Jimmy Page estava no seu elemento. Nada mais precisava para libertar o gênio autêntico de que era possuidor para que o Zeppelin tivesse um grande voo. Dos álbuns Zeppelin 1 e 2 mostrava claramente a vocação de superbanda do novo grupo de Jimmy Page. A sequência dos álbuns 3 e o célebre Four Symbols, que funcionaria também como Led Zeppelin 4, viriam apenas a colocar Led Zeppelin no absoluto topo dos grupos mundiais. As participações em festivais bem selecionados como o The Bath, mais tarde o Pop Proms no Royal Albert Hall de Londres, isto 1969, e a exigência de Peter Grant, o manager de à parte, Ooh La La Love, os Zeppelin não editarem na Europa, Grã-Bretanha incluída, nenhum single, fez com que o grupo passasse maus bocados em termos de airplay, mas fosse cada vez mais desejado em datas ao vivo. Após os rebentamentos elétricos iniciais de Jimmy Page, outra das suas facetas como grande guitarrista começa a vir ao de cima, o lado acústico. Robert Plant não poderia estar melhor nesta sua também nova faceta de músico. Spend my days with a woman unkind, smoke myself and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Chances on a big jet plane, never let them tell you that we all are the same. Oh, the sea was red and the sky was gray, one that had the horror could ever follow today. the canyon start to tremble and shake. The children of the song begin to wake. Watch out. Without a king, they say she plays guitar and cries and sings. La la la. Ride a white mare in the footsteps of doom, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard. A banda que cobrava cachês mais altos em todo o mundo deixara há muito tempo de ter problemas de sobrevivência. Em 1971, e para retocar mais a imagem do grupo muito especial, Page, Plant, Jones e Bonham decidem fazer um concerto de agradecimento aos seus velhos fãs na Grã-Bretanha, e desde que os promotores cumprissem cobrar o bilhete, o valor do bilhete de 1968, eles aceitaram também cobrar o seu velho cachê de banda de clube ou de circuito dos clubes. Tudo estava feito para que Led Zeppelin ficasse no coração e na mente dos fãs como uma banda sagrada. It isn't hard to feel me glow. I watch the fire that grew so low. Thank you. summer of my smile. A primeira metade da década de 70 é toda ela repleta de acontecimentos cada vez mais importantes e significativos que são praticamente um efeito de bola de neve na carreira dos Zeppelin. É a fundação da própria editora do grupo, a Swan Song, título que Jimmy Page foi repescar a um velho LP instrumental que nunca conseguiu ver editado, e uma série de outras, como o anúncio de Peter Grant, o manager, de que os lucros em 1973 do grupo, só nos Estados Unidos, ascenderiam a mais de 30 milhões de dólares. No Madison Square Garden, num dos concertos, começam as filmagens que irão fazer parte do footage para o filme The Song Remains the Same. Cada membro do grupo é, entretanto, encarregue de preparar o seu próprio script para as suas partes pessoais a integrar nesse filme. O grupo decide também, em 1974, tornar-se tax exile, não residindo mais na Grã-Bretanha e mudando-se para a Suíça. É um approach à Europa de que Page não se referá tão depressa. Mas o Zeppelin vai por aí, over the hills and far away. Hey lady, got the love I need. Maybe more than enough. Oh darling, darling, darling, walk a while with me. You got so much, so much so much. Many have I loved, many times been bitten, many times I've gazed along the open road. A edição dos Led Zeppelin na sua própria etiqueta, a Swan Song, foi um simultâneo número 1 nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Duplo álbum ainda por cima, chamava-se Physical Graffiti. Apesar das muitas rosas, também os muitos espinhos, um desastre bastante grave de Robert Plant com mulher na Grécia, em Rhodes mais precisamente, depois uma doença quase misteriosa que provocou a morte de um seu filho, inclusive até um grande serilho de Peter Grant com um bloco de segurança num concerto norte-americano que o levou à prisão. Toda a gente pensa que os Zeppelin estavam amaldiçoados e muitos decidiam atribuir a má sorte de certa altura às, ou melhor, aos misticismos de Jimmy Page. Presence e In Through the Outdoor ficariam como os últimos legados de inéditos de uma banda de química única, Plant, Page, Jones, Bonham. O grupo tentou, muitos anos depois, várias reformas, sem grande convicção, a última das quais foi, de certo modo, histórica. Maio de 1988, Madison Square Garden, com todos os Zeppelin vivos e na bateria, não John, mas o filho de Jason Bonham. a visita dos velhos senhores FM Estéreo do Comercial 1819. Page Plant, Jones, Bonham, Led Zeppelin.